destroços, os pensamentos criam asas preso às correntes do desprezo. O feto chora ao imaginar a mão que balança o berço a qualquer preço. Procuro respeito, tem alguém diferente do outro lado do espelho. O castigo me consola na luz da escuridão. A depressão me dão as mãos, indignação. Quem me deu a vida se arrependeu. O carrasco do além não me prendeu. Sou um fugitivo do meu mundo esquecido. Você nunca viu igual nem parecido. Talvez meio distante, mas ativo no satanismo. Sou Andraz, o insurgente que te manda de volta pro lixo. Insisto em dizer que o inferno está no comando. O demônio ri enquanto as pessoas estão se matando. Rituais macabros, alarmes foram acionados. Correram atrás de mim, mas como sempre foram despistados. Nem no pensamento consegue me pôr algemas. Pois a fonte da minha vida foge da tua essência. Apenas um retardado que pensa que é normal. As regras aqui não valem, pois esse mundo é banal. No espelho, o rosto do desgosto da vida presente. Desejei sair daqui pro mundo mais coerente. Mas infelizmente, eu acho que não será agora. Eu acho que minha hora por agora demora. Terei mais tempo pra aprender sobre os satanás e descobrir as farsas contadas pelos demais. Cruzes rachadas ou de ponta cabeça, os versos do abismo renasceram 666. O tempo é curto, mas parece uma eternidade. Mas enquanto eu não morro, vou dizendo essas atrocidades. Amaldiçoados sejam todos abençoados pelo chifre infernal do diabo. Que Lúcifer ilumina todos nós, malditos seres negativos, depressivos, solitários. Aqui é Alex Crew, apenas mais um rapaz incomum, psicossomático, revoltado, sarcástico, dissimulado. Atravessei 6 anos, 6 meses, 6 dias atormentado por um passado que se tornou eterno. Um amor puro, macabro e doentio que cultivo e carrego. Que morará comigo lá no fogo eterno do inferno. Príncipe do abismo, faça bom uso de tudo que há anos vem amontoado no meu labirinto interno. Você está pouco se importando se há anos eu venho tendo sonhos proféticos. Talvez Cristo seja capaz de compreender a minha revolta e a minha insanidade. Porque a minha versão contra a maioria das pessoas nunca teve nada a ver com a transição deidades. Eu sou puro incógnita que não faz mal uso da suposta verdade. Amaldiçoados sejam todos aqueles e aquelas que querem lidar com a verdade. Estou preso a este corpo enquanto minha mente vaga por entre todas as verdades. Carrego o universo, aquilo que vocês chamam de cérebro, antes de nero emérito, ao demonstrar um pouco da habilidade satânica, liberdade que causa inveja, laje, ha, pela cidade. Para os zumbis que jamais perceberam a reluzente escuridão da minha espiritualidade. Enquanto o Wellington faz rimas falando de Deus, Cristo e toda sua bondade, eu estou escrevendo sobre a sombra da negatividade. Não sigo as regras do mundo normal que você insiste em acreditar. 666 passos, haha, seu fim está próximo de chegar. Fiquei parado no tempo, respirando o cheiro de morte que rola no ar. Bulldog fantasma, olho sangrando, tente me achar, me decifrar. Aperte o gatilho, ilumine o caminho, me deixe sozinho. Perdi o meu ninho, futuro falido, escute o meu grito. O vulto perdido que mata pra não morrer. Comece a correr, não adianta tremer. Essa é pra você perceber que o mal verdadeiro está perto de você. Abra as portas escuras do fundo da minha alma, extinto o assassino. Onde eu perco a minha calma, guerreiro com demônios soltos à minha volta. Exército maldito, enfrento sem escolta. Faço uma morbidez, um deleite pra vocês. Talvez não outra vez, rimando 666. Eis-me aqui, convocado, preparado, intimado, vomitando bizarrices com insanos do meu lado. O céu estrelado se foi, chegou a escuridão. Com muita angústia, inferno e depressão. Pra você que acha que é uma mera ilusão, como Red Marinheiro rumo à redenção. Fórmula Screw, o Dog Fantasma, a união dos insanos, o verdadeiro underground, o único verdadeiro gangsta do Brasil. Pega dessa, motherfuckers.